Esse é o DJ Menor HZ, respeito original, cara. Se joga com a bunda pra cima, desce que desce com a bunda pra baixo. Bunda pra baixo, bunda pra baixo. Esse é o DJ Menor HZ, respeito original, cara. Se joga com a bunda pra cima, desce que desce com a bunda pra baixo. Bunda pra baixo, bunda pra baixo. Bunda pra baixo, bunda pra baixo.